Muito boa tarde, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando mais um Morphcast. Eu sou o Isaac Carvalho, serei seu host nessa noite. E hoje temos o mais novo tiozão do pavê, João Gabriel. Mas é pra ver ou pra comer? Oi! Temos hoje também a ausência da menina mais bonita desse podcast, Vanessa. E também a ausência da menina mais feia, Anderson. Temos também como participante nosso grande querido, já participou aqui algumas vezes, Thiago Legionário. Opa, e aí pessoal, tudo em ordem? Estão prontos para voltar no tempo? Então bota o cinto de segurança, fechem bem a porta da sua máquina do tempo e vamos para mais um Morphcast. Ai. João, diz pra gente, que ideia é essa de voltar no tempo? Então, senhores, não sei se vocês sabem, mas a Boom Studios tá lançando há algum tempo os gibis de Mighty Morphin Power Rangers. Explosão, tchaka! Explosão, tchaka, boom, com a dança do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de caminho. Morena tão envolvente, quero você só pra mim. Lançado pelo estúdio Chacabum. E o escritor Kylie Ricks, que diga-se de passagem, cara, escreve para caralho. Ele vai mostrar uma equipe que não tinha sido mostrada de Power Rangers do ano de 1969. Que o Zordon vai reunir essa galera pra resolver uma tretinha lá na Lua antes que dê merda e a Rita se liberte. É mais ou menos essa história que gira em torno dessa nova equipe que ninguém conhecia, porque não existia até o momento. Nitidamente aí a gente vê que foi uma ideia meio que pega do filme, né? Daquela pequena introdução ali do filme, de outros rangers, alienígenas e tudo mais. E de certa forma aproveitaram para fazer esse negócio aí de Power Rangers nos anos 60 e tal. O que me incomoda profundamente, assim, mas aparentemente vai ser a mesma roupa do Mighty Morphin. O que me incomoda é justamente isso, né, que sempre é aquela primeira série ali. Sim, mas é porque o gibi se chama a poderosa morfina dos Guardiões do Poder. Sim, tudo bem, eu entendo. Eu acho um pouco, pelo menos pra mim, né, fica um negócio meio repetitivo, mas pode ser interessante esse guardião ali. Qual de vocês? Qual o tamanho do hype de vocês? Primeiro, antes de vocês responderem, tem alguma sinopse já? A gente já sabe o que vai acontecer? É basicamente o que eu falei. Zordon reúne uma equipe nos anos 60. Se eu não me engano, na época que o homem não pisa na Lua pela primeira vez. E manda os caras pra lá porque tem algum vilão lá na Lua tentando libertar a Rita. Eles juntam um grupo composto de um militar russo, de uma cantora barra dançarina, inglesa, um soldado americano, um religioso, que parece, um cara rebelde, porque os caras falam protestante, eu não sei se é protestante da religião protestante, ou se é um cara que faz protesto, tipo Black Bloc, que seria um Black Bloc hippie. No caso, acho que pode ser até protestante político. Pior ainda, né? Porque se a gente for pensar na época dos hippies, né? Então ele vai virar tipo Ranger Verde, que é o Ranger da maconha. Não, fora isso, era uma época de protestos, protestos contra proibições raciais, era um processo de brigas por direitos, entendeu? Fora que tinha o bonde da maconha ali, Woodstock, abraço, beijo. Bar da Dimitri é sempre presente no podcast. Sempre cheio, sempre com coisa nova. É uma época complicada. Se fosse o maluco do bonde do protesto, vamos supor, foi dito etnia dos malucos ou não? Ah, não, um é russo, um é britânica, os outros provavelmente são americanos. E não é galera do bonde do protesto, é do Zord do protesto. As informações ainda são bem vagas, né? Em nenhum momento foi citado se essa foi a primeira equipe ou se essa era mais uma equipe, né? É isso que é dito. É mais uma equipe. Então, na verdade dá a entender que ela é tipo a primeira equipe Ranger, depois de muitos anos, Quer dizer, pela cronologia Power Rangers, qualquer uma pode ser qualquer coisa, né? Porque a cronologia Power Rangers é uma baderna do caralho. Sim. Não, cronologia de Charles é o meu, não existe isso. Coerência? Aliás, a imagem que divulgaram, a imagem de divulgação aqui é muito bonita. O Ranger vermelho, né, com a imagem da lua, aquela imagem de longe da bandeira e a lua e a terra ao fundo, é muito, ficou muito legal a arte, que entre nós me chamou muita atenção para se é para vender pela capa, eu compro na hora. Parece bem. A arte da capa ficou realmente muito bonita. Muito bem feita, mas só se a gente começar. Tá aí a pergunta. Ainda aqui no mundo real, tá esse universo de pessoas vivas. O homem foi ou não foi a lua? Ah, cara, eu acredito que foi, né? Eu acredito na ciência ainda. Mas por que de novo? A curiosidade humana, né, cara? É, cara. Cara, pensa, se o ser humano faz cagada aqui na Terra, tem um outro corpo celeste lá, bonitinho, parado, sem nada, a não ser a Rita Repulsa e os Transformers lá escondidos, o que, que o ser humano foi naquela merda? Exato, é medo dos Transformers, cara. Exatamente. Eles chegaram lá, viram um carrinho se transformando em robô, ficaram preocupados. Se o ser humano tivesse chegado na Lua, eles teriam feito primeiro Independence Day 2, que eles colocaram a base de armas lá. Que, diga-se de passagem, eu ainda não terminei de ver. Se você me contar spoiler, eu vou te quicar. Fora esse papo, por que que foi mais ou menos 69 que o homem vai à Lua, correto? Salvo engano, sim. O que que impede? Vamos começar com a regra aqui. De, no caso, eles terem ido antes, ou vamos supor, o ser humano foi lá, botou a bandeirinha lá, mas nesse meio tempo ele sem querer chamou atenção pra Rita que tava lá. Então, é dito que tem um outro vilão, um vilão lá psicótico. E aí, cara, primeiro, quem é esse vilão psicótico? Tem nego apostando nos Psycho Rangers, que eu acho uma imbecilidade, já que eles foram criados em Power Rangers no espaço. Não, é porque psicótico, psycho, é só por causa disso. As pessoas são burras e acham que tudo é referência. Cara, é foda esse lugar da referência. Referência que referencia a referência que tem que referenciar. Mas não é esse ponto. Será que esse vilão não veio pra Terra no lugar de algum dos astronautas que tava lá? Não sei. Será? Pode ser. Cara, vamos lá. A Rita já era conhecida em todo o universo. Tá, e o poder dela também era reconhecido. Acho que qualquer indivíduo que saiba do paradeiro dela só está tentando, digamos, libertar, tá ligado? Então, provavelmente vai ser isso. O meu ponto é que, como isso vai ocorrer nos quadrinhos, tá, pessoas? Vou repetir, nos quadrinhos. HQ, gibi, tá bom, senhores? Vocês sabem como é que é fã, né? Fã sabe tudo menos escutar. Então, cara, eu acompanho os quadrinhos, apesar de estar bem atrasado, eu tô na edição 10. Talvez, não sei como é que tá, se alguém tiver lendo os gibis, por favor, me corrija aí. Pode ser o Lord Draken, eu nunca lembro como é que pronuncia o cara. Que é o Ranger... Não, não é o Black Dragon, não. É o Draken, Dracon, sei lá o nome do cara. Que é que é o Ranger branco fundido com o Ranger verde. Que eu realmente tô muito curioso pra saber quem que é esse cara. E esse cara, o Dragão Negro, ele fudeu todo mundo, cara. O Dragão Negro arrebentou todos os Rangers, cara. Ele é um vilão muito bom. Será que talvez não é, tipo, alguém que usa a base do... Ou até uma sécula do cara que tentou, talvez, não libertar a Rita, mas roubar o poder da Rita pra estar ainda mais forte. E o Zordon falou assim, gente, vai lá. Pensando que é uma coisa e chegar lá é outra. Diga-se de passagem, é uma puta palhaçada colocar esse nome no cara, porque todo mundo que viu Power Rangers ou acompanha Saban vai lembrar do Conde Dragon de Masked Rider. Será que não vai ser o próprio Zed também? Nada impede de ser só. Tiveram só essa aventura, entendeu? Eles foram Rangers por uma noite ou por uma história. Eu fui tirado daqui e. E no jogo pra celular do Power Rangers tem uma versão dele, né? E na info aqui diz justamente isso, que é uma versão maligna do Tommy, né? Do Tommy Oliver, de um universo paralelo, que tem filosofia distópicas, e apareceu na revista número 9 da Boom Studio. Só lembrando, né, que os primeiros volumes saíram no encadernado, que tá vendo em qualquer loja aí grande. Tá quanto, querido? Acabei de ver aqui, tá R$22 nessa live. Ah, então, ó. Tá um preço bem legal, ó. Primeiro encadernado vale a pena, querido. Você que tá aí, ó, sem saber com quem gastar teu dinheiro, esse dinheiro que você gastava no flipper do bar da sua rua, tá na hora de gastar com algo que presta. Tá aí o que você queria. Diga-se de passagem, eu acho uma putaria as editoras e qualquer loja, produto, que põe o final com 90 ou 99. Eu odeio essa galera. O preço certo aqui, R$26,90. R$27. Se eu não me engano. Cara, pra mim não faz sentido. Arredonda essa merda. Tô começando a achar cruel a existência de moedas. Moeda. Eu tô ligado. Mas, cara, eu lembro quando eu era mais novo que eu comprei aquela revista Ultra Jovem. Caraca, eu também comprava, cara, ó. Eu comprava Ultra Jovem, Anime Go. Eu comprava, eu tinha coleção daquela porra. Não tem nada a ver com história, com Power Rangers. É, eu comprei e eu cheguei, chegou lá, a mulher lá tava, sei lá, R$4,99, alguma coisa assim. E cheguei lá com a mulher, cadê meu troco? Ela, oi? Tomei um centavo. Ela falou, não tem, moço. Falei, não, quero meu troco. Aí ela falou, não, moço, mas não tem. Eu te dou bala. Eu falei, não quero bala, moço, eu quero meu troco. Ela falou, te dou uma moeda de 5, de 10 centavos. Eu falei, não, moço, eu vou estar roubando você, eu não quero isso. Cara, eu sei que eu fiquei brigando com essa mulher. E um amigão meu que tava do lado, ele numa vergonha. Ela ficou me atendendo uma meia hora. Ela foi na puta que pariu, achou uma moeda de 1 centavo pra me entregar. Você não volta aqui mais não, filho da puta. Obviamente, no outro dia eu tava lá. Olha, já que a gente entrou nessa questão de centavos, é uma questão aí psicológica, né? Uma questão de enganar a mente da gente, porque a gente costuma ignorar os centavos, né? Então, 26, já que a gente vai ignorar os 90, 26 é mais barato que 27. R$27 fechado. Então, a gente costuma ignorar os dois euros a seguir. Assim, o que acontece? Tem moeda que é bonita? Tem. Eu estive na Argentina há pouco tempo. E na moral, brother, as moedas são muito bonitas, as notas são muito bonitas. Eu me sinto muito merda quando eu olho as nossas notas, as nossas moedas. São coisas assim, lamentáveis e feitas com a bunda. Ainda assim, eu prefiro nossa nota lamentável feita com a bunda, que ainda assim vale mais do que o peso argentino. Paz, meus senhores, não vale mais tanto assim. Na verdade, o valor tá igual ainda. É, alimentação, McDonald's, mesmo preço. Rendas paradas, tudo mesmo preço, cara. É, apetrechos tecnológicos, a grande maioria, tudo mesmo preço. Fala nisso, cara. Vocês viram o preço absurdo que tá o Megazord que tem pra vender numa loja de brinquedos, cara, um Megazord grandão. Cara, 400 de caralho, velho. 400 aí? Pô, se tá 400, é grandão, dá pra desmontar, separar os bagulhos ou não? Então, cara, eu vi o bagulho, eu fui seco pra pegar, na hora que eu vi o preço eu me afastei. Aqui, João. Aqui. E o meu filho se jogando, louco pra pegar a porcaria do boneco, porque meu filho ele adora. E aqui em casa tem uns bonecos, né? Ele mete a mão, inclusive ele sumiu uma parte do meu Megazord do SPD. Aí tá barato, ainda que tá 700 pau. 700 pau é o preço de uma paniquete, velho. Cara, vocês estão procurando no lugar errado. Tem paniquete mais barata. Bem conversadinho, mas dois vale transporte, cara. O legal é que a gente começou falando assim, o homem foi à lua, não foi à lua, não foram os Psycho Rangers. Aí começamos, desvirtuamos loucamente. Aí... O bairro da Dimitri é isso. O bairro da Dimitri é isso aí. A gente entrou nele, acabou, cara. A gente começa na lua e já tem umas paniquete aí. É porque teve uma que ficou com as pernas furadas igual a lua. Mas eu acho que sabe qual é o caô? É, faltam informações até pra gente cagar regras sobre isso. Falta. Tem muito... É interessante o fato de você ter um russo e um americano em, sei lá, em tempos de Guerra Fria. Porque querendo ou não, a Guerra Fria nunca acabou, diga-se de passagem. Então, e se eu não me engano, essa aí foi uma das épocas que a Guerra Fria tava mais no auge, né? Porque era... É, tava mais quente, né? Era a guerra não tão fria. Guerra morda. O preço nosso aí tá tenso hoje. Uma coisa que pode ser legal é justamente a época em que se passa, né? Se tiver um bom escritor, pra fazer... É como nas boas histórias do Capitão América, quando fazia aqueles negócios mais históricos, inserindo ele no meio das guerras e tudo mais, se tiver aquela pegada, tem tudo pra ser maravilhoso, cara. Agora, se for só uma simples história Ranger na Lua, acho que vai perder muita coisa. Não, não, cara. O Kyle Reeves, ele escreve muito bem, cara. Ele manda muito. Tanto que eu ouvi uma história que quando a Chacabum Studios anunciou que comprou os direitos de Power Rangers, ele lançou algo do tipo assim, quem que eu tenho que comer ou dar pra pegar essa porra dessa revista? Pra escrever, porque ele é fã da porra toda. Cara, o Rhonda Kimberly, sozinha, cara, que ela meio que pega os poderes emprestados de novo, cara, é muito foda. Eu não sei como é que tá o clima dos quadrinhos, mas tá o quê? Tá uma ideia mais adulta? Como é que tá o clima? Ele tá numa pegada tipo a do filme, mas menos PG-13, por exemplo. O Zack, ele não vai muito com a cara do Tommy. Porque os quadrinhos começam depois que já passou o arco do Ranger Verde. Uhum. Então o Zack não confia no Tommy. O Jason, ele é o cara que ele meio que confia no Tommy, gosta do Tommy. Mas ele é meio ressabiado também. Porque é na pegada do filme, só que um pouquinho melhor trabalhado. Até porque é uma série de quadrinhos, né? Dá pra você dividir isso com muito mais tempo do que num filme que dá pra você explorar mais os personagens e os conflitos internos, etc. Exatamente. E nesse de 69 que eu quero ver o esquema, é como é que eles vão fazer literalmente a relação entre o russo e o americano, cara. Imagina como é que vai ser essa treta, cara. É, mas assim, João, você acha que não foi de propósito que ele colocou, que o escritor colocou um russo e um americano? Claro que ele vai ter. Claro que ele vai. Ele já deve ter uma intriga pensada ali entre os dois. Não, sim, eu tenho certeza disso. A questão é, cara, dependendo de como for trabalhado, porque o cara não pode fazer o russo muito legal. E o russo é o vermelho. O russo é o vermelho? É, pelo que eu entendi, o russo é o vermelho. Eita! Eu posso falar uma merda, mas pelo que eu li, o Ranger Vermelho é o russo. E aí que tá, o americano, por mais que seja o Kyle Reeves e tal, e ele seja um cara bem, bem tranquilão, os americanos não compram muito a ideia de um russo gente boa. Não, o americano não compra ideia de nação nenhuma gente boa. Exatamente. Por exemplo, pegando um exemplo besta de um filme bosta, que é aquele O Agente do Tio, que tem o Superman enfrentando o Zorro de pistola. Nossa, Zorro de pistola. E você tem o Zorro, que é o russo, que ele é todo sério, travado e tal. E você tem o americano, que ele é mais sério e tal, mas ele é meio putanheiro e tal. É o Bon Vivant. Só que você vai olhando e tudo bem, porque o Armin Hammer é melhor do que o Henry cara de Poster Cavill. Se afeiçoa mais ao russo do que ao americano. Só que aí, cara, vai ser foda você fazer isso pra uma série infanto-juvenil, porque tem que ficar muito bem trabalhada essa parte, cara. Porque é essa dicotomia dos dois que eu quero ver, cara. Porque o russo, mesmo se ele não for o vermelho, a linha de pensamento é completamente diferente. Eu quero principalmente saber por que o Zordon escolheu esses caras especificamente. Porque ele não pode falar assim, Alpha, Rita se liberta, recrute um grupo de adolescentes irritantes, o índio é o vermelho, a japonesa é amarela, o preto é o preto. O preto é o preto, é sensacional. Não vai ser desse jeito, de novo. Verdade, cara, o Zordon, ele sempre foi maluco, né? Sempre foi porra louca aqui. Não, você vê que ele é maluco quando ele vai, se junta um moleque e resolve começar a fazer metanfetamina. Você, jovem produtor de metanfetamina, para com isso, não dá futuro. Essa é a nossa lição para hoje. Metanfetamina não é legal. Seguindo na nossa cagação de regra, ainda não temos informações maiores, né, sobre o quadrinho. Eu estou me comprometendo a ler, que eu quero falar sobre ele com mais propriedade, ou não vou ler e vou continuar falando com mais propriedade, porque você não manda. Bom, ainda falando de Power Ranger, tá chegando aí, ou já chegou, tô na dúvida. Não, já rodou. A San Diego Comic Con, foi falar de Power Ranger lá? Foi, teve algumas coisas. Principalmente os bonequinhos foda que saiu. Personagem novo pro jogo que vocês estão jogando aí, que o meu celular de pobre não deixa eu jogar. É Power Rangers Legacy Wars. Isso, essa, cara, saiu muito bem. Inclusive essa notícia foi oficializada lá, se eu não me engano, do quadrinho do Power Ranger 69. Como o Anderson fez a piada, os Power Rangers da putaria. Moleque, detalhe, os bonequinhos do Psycho Rangers, moleque, tá maluco, ficou muito legal. mano, eu não posso ver, eu não tenho dinheiro, e eu não posso ter dinheiro, eu sou pai, eu não posso gastar dinheiro com isso, cara. Assista, cara, sem medo. Não, não, não posso, cara, eu tenho que pagar a escola do meu filho, caralho. Ah, isso não dá futuro não, para com isso. É, hoje em dia o futuro é ser youtuber. É, isso aí. É, o futuro é isso aí, é ser youtuber, é mergulhar na banheira de Nutella, é isso. Agora pegando o gancho que o Isaac falou. Agora pegando o ponto que o Isaac falou. Isaac, que Ranger você queria ver lutando na piscina de Nutella? Caraca, ó, tá aí, cara. Eu queria numa piscina de Nutella o Boom do Power Ranger SPD, tá? Numa piscina de Nutella com o Nick do Força Mística. Se o Nick espirrava a Nutella pro mundo inteiro, né? Vai ser louco, moleque. Vai ser louco. Eu diria, com um sorriso no rosto, Karomi e Kira. Meu Deus. Eu colocava aí no meio a Z. Mas ela seria a última da fila. Parabéns, João. Parabéns, cara. Parabéns. É legal que eu chego no fundo do poço, piada um, e eu continuo cavando, né? Não pode acabar, eu gosto quando você dobra seus limites. Eu gosto assim. Mas é a pergunta que eu comentei, ninguém mais falou, ou a gente começou a falar. Eu tô falando mais do Dimitri, foda. O que vocês acham que os caras foram fazer na Lua, exatamente? Tá, a minha opinião é simples. Algum outro ser do universo sabe do paradeiro da Rita, quer libertar. A missão dessa equipe é realmente não deixar que a Rita escape. Sabe o que é mais engraçado desse filme? É que essa pergunta aí do João foi feita nesse filme aí 5 minutos de cast. A gente já tá quase 2 horas de gravação. É porque a gente simplesmente ignora a web. Tem lá. Pra você ver o quanto a gente viajou, né, mano? Vocês já pensaram que talvez esse cara que é o vilão psicótico que o cara falou pode ser um Power Ranger, cara? Será? Será que é o verde dessa época de 2009? Não, talvez um outro planeta que ficou doido. Talvez não da Terra, de outro planeta, porque existem Rangers em outros planetas. Sei lá, aconteceu alguma merda, ele ficou maluco, e sei lá, por influência de alguém, ele falou assim, quer saber, eu vou sair libertando todos os capirotos de cada temporada aí que não tá liberto ainda, pelo universo, só pra ver o puteiro pegar fogo. Eu tava um terror nesse camarada. Exatamente, vou mijar de porta aberta, cagar na criança e chutar a freira. Cara, que trecheira, cara. Como? Se você parar, seria uma reviravolta do caralho, cara, se você pensar. Eu só queria colocar aqui um off-topic. Enquanto eu fazendo essa gravação, eu tô dando um pulo aqui no Facebook também. Uma menina aqui postou uma foto de uma mesa cheia de carne, crua, cheia de peças de carne, com a seguinte descrição. Tentei resistir, mas não consegui. Senhor, me perdoa. Hashtag treino pesado amanhã. É só isso, tá? Aí vem a pergunta. Ela tá comendo carne crua? Tem algum tipo de problema? Não sei. A mesa tá assim. A mesa tem quatro suportes, digamos assim. O primeiro pote tem drumete. O bom é coxinha da asa. Drumê, né? Drumê. A boa coxinha da asa. No outro tem algumas peças de picanha. No terceiro, carré, né, fatiado. E no outro, linguiça toscana. Por quê? Não sei, essa hashtag tem alguma coisa a ver? Não, e detalhe, tá em cima de uma mesa com uma toalha de estampa natalina. Hoje é 30 de julho, tá? Pra gente datar o podcast que é importante. 30 de julho de 2017, tá? E aconteceu tudo isso numa foto. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas eu fiquei tão chocado. Na verdade, depois que a gente tá no bar da Dimitria, faz muito sentido esse assunto. Que coisa bizarra, cara! Cara, pra ficar melhor, se você tivesse os bonequinhos do Power Ranger ali lutando, sabe? É, aí realmente a gente tinha chegado a um combo único e uma pedreira, entendeu? Exatamente. Inclusive, hoje na hora que eu tava indo na minha sogra, com o meu limite no meu pequeno padawan, tinha um molequinho com muito fadinho de Power Ranger, cara. Me dá vontade de roubar do moleque e entregar pro meu filho, cara? Não, ou pelo menos não publicamente. Tipo, fala, cadê seu brinquedo? Ah, perdi. Ah, vamos sair pra procurar e sem querer achar ele no seu bolso e deixar ele lá. Cara, você tem que... Então, João, você tem que ver que agora, além de pai, que dentro do exemplo, você também é tio do pavê, né? Então... Na verdade, eu sou tio do pavê, sei lá, desde os 5 anos, mas tudo bem. Ser tio do pavê te garante poder ensinar merda pro teu sobrinho. Exatamente, eu só não tinha assumido o sacerdócio ainda. A gente tá viajando também, né? Deixa eu falar pro pessoal, porque também temos muito poucas informações sobre esse pavê novo aí. Meia-nova gostoso, mas já revista. Cara, eu me prometi não fazer isso, cara. Caraca, cara, qual é a necessidade disso, cara? Não. Tiago consegue me lançar. No programa que a gente tá no bar da Dimitra, ele vai e me lança. Do nada. Do vazio. Não, esse 69 gostoso da revista. Pô, é Morphcast, não é canal pornô não, filho da puta. Não é banca de jornal não, cara. Tem uma pessoa que é fixo nesse podcast que não é o João, não é o Isaac e não é a Vanessa, que curte essas coisas esquisitas. Não vou citar nome. Não vou citar nome. Mas fica aí. É. Ah, e outra parada. Se vocês descobrirem quem é, ele gosta muito disso. Vocês podem colar vários links, tá? Desse tipo de. Né? De aventura. Deixa aí, meu contato, mano. Mal, vai no Facebook dele, coloca na linha do tempo. Eu tô pensando aqui um dia, eu vou abrir o Facebook, vai estar lá no meu inbox. Aí vai estar lá, Power Ranger Porn. Ponto torrent. Não, cara! Não! Ó, essa pessoa aí que é aqui do Morphcast e tal, o Facebook dele tá assim, ó. Anderson Luiz Silva, tá? Só vai lá. Mas já que a gente tá nessa maluquice, cara, os ouvintes vão chegar muita gente. Eu tenho um amigo, o filho dele é bizarro. O cara, ele tinha hentai do burro do Shrek trepando com o dragão. Eu tô falando. Falando nisso, sabe quem gosta muito dessas maluquices também do Jinx, desse putaria assim? O nosso ouvinte amado Diego Miabe Samar. Eita, Miabe, teu otário. Eita. Pensando aqui, queridos, tem mais alguma coisa que seja de Power Ranger pra inserir nesse podcast? Como eu falei, tem pouca informação, né? A gente tá especulando aqui algumas coisas, como pode ser, como pode não ser. Tem tudo pra ser legal. Mas também pode ser uma merda foda. Tipo assim, eu tô confiando na opinião do meu amigo João. Nem sempre é confiável, mas eu tô dando crédito a ele, que ele tá dizendo que o quadro é legal, até onde ele deu tempo grande e tudo mais. Eu tô até interessado em entrar. O que quiser por aqui, de repente a gente se surpreende, né? Fora que ele descreveu o autor como o namorado dele, né? De tanta alegria. Totalmente. Rasgou elogios e outras coisas. Inclusive o ano da história é baseado na relação entre os dois, né? Então... Exatamente. Pra vocês verem como eu sou importante nessa vida. Não veio. Antes de a gente encerrar, vocês viram que escritora de quadrinhos que escreveu o segundo filme, cara? A Gail Simone. A Gail Simone, ela escreveu muito tempo Aves de Rapina. É uma saga muito foda. Foda nos dois sentidos, principalmente porque o Ed Gaming é o desenhista de bunda. Não, mas é a Aves de Rapina, eu não sou um leitor assíduo de quadrinhos, mas algumas coisas eu paro pra ler. E a Aves de Rapina da Gayle Simone é muito bom mesmo. Se a Gayle Simone realmente assumir realmente esse segundo filme como está sendo cotado, eu realmente já estou aqui, ó, bem ansioso para me divertir com isso tudo, porque ela tem qualidade, tá ligado? No trabalho dela são sempre trabalhos de qualidade. Então você, ouvinte adolescente, que está sem... Mamãe bloqueou os X-vídeos aí, cara, vá lá que você vai ter um material bacana para se divertir. E ainda vai ter uma história boa. E assim, pelo que eu ando lendo, pelo que eu se pipocando na internet, parece que o segundo filme vai sair, né? Parece que as vendas no vídeo tá bacana. O rei de streaming tá bacana. Só não tá legal aqui no Brasil, né? Porque pra variar o disco, o DVD, unicamente o filme. E não tem extra, não tem nada pra quem gosta de colecionar. Cara, mas no Brasil os caras acham que, tipo assim, porque é um produto, entre aspas, que tá no hype, eles podem enfiar a faca em você e vai sair por isso mesmo. Por isso que esses produtos é foda. Porque, cara, você tem que comprar, entre aspas, pra você mostrar que você é público, que você tá ali conferindo e dando apoio pra aquilo que você gosta. Mas, porra, sei lá, deve estar o quê? R$60? Não, cara, mas assim, é porque do jeito que esse filme saiu no Brasil, ele tá com preço de edição dupla, sabe? E não tem nada. Tinha que vir pelo menos um pôster, cara. Cara, dinheiro pra pôster, cara, é troco de pinga. Ainda mais que eles fazem nesse papel vagabundo, que você não pode nem enrolar aquela merda que caga o pôster inteiro. Olha, eu conheço algumas pessoas que estão fazendo eventos sobre Power Rangers em Curitiba e tudo mais, e o que elas me falaram durante a época do filme é que a Paris, né, que trouxe o filme do Brasil, ela distribuiu muita cortesia para ver se ele tá avançado, né? Porque a Paris do filme fez marketing errado. Esse é o ponto. Na minha opinião. Fez um marketing errado, fez um marketing pífio. Não tinha quase nada. Cara, no da Tartaruga Ninja 1, cara. Tudo bem que Tartaruga Ninja é uma franquia bem maior, mas, pô, cara, tinha ação de marketing muito foda, cara. É, mas é que tá, né? Precisava de uma ação de marketing forte, porque o filme. Não é essas coisas tudo, não tem esses efeitos, é meio complicado, sabe? Então, é o que a gente falou no podcast do filme. O filme é muito bom, mas ele errou no que ele não podia errar. A partir da ação. Exatamente, esse é o grande problema do filme. E seguindo na ação da Gayle Simone ser a roteirista, se Deus quiser isso vai acontecer, se bem que às vezes ela não trabalha bem escrevendo cinema, né? Porque é completamente diferente a forma de escrita, mas tudo bem. Aí talvez a gente pode pegar aquele boato barra esperança do Tommy ser uma mulher. E tudo bem, na cena final fala Tommy Oliver, mas pode ser que na cena seguinte apareça a menina e fale sem trocadilho e com trocadilho, mas não intencional. Tipo, Tommy não, Tommy, seu bosta. É uma possibilidade. E seria legal, cara, mas, por exemplo, falaram agora esse tempo atrás que a cena extra do Tommy era diferente. Era uma cena do Tommy enfiando a porrada numa galera lá, indo pra detenção porque ele enfiou a porrada nos caras lá. O que eu acho que ia ser muito mais legal, diga-se de passagem. Não precisa mostrar o cara de frente. Mostra um moleque de costas enfiando a porrada numa galera. O segundo filme tem tudo pra ser legal, né? Mas aí teria que ter mais ação, né? Porque tudo que eles podiam gastar com formação de personagens já foi gasto no primeiro filme. Então, eles não precisam de orçamento agora. Agora eles precisam. Se eles tiverem o mesmo orçamento do primeiro filme, dá pra fazer muita coisa. Dá pra você fazer o Tommy, porque você só tem que apresentar o Tommy. E talvez o Lord Zedd. A Rita tinha que voltar. O Lord Zedd é pro terceiro filme. E a Rita é uma personagem muito boa, cara. Aquela cena lá que ela mata o Billy e fala: se eu não matar um de vocês, o Zordon vai perder o respeito por mim. Aquilo lá é sensacional, cara. Eu só acho que ela matou o Ranger errado. Ela tinha que ter matado o Zap gerador de cocaína. Conceito com geradores de cocaína. Então, senhores, mais algum ponto? Eu acho que o ponto é que o Anderson foi um bestão que estragou o celular e estragou o computador dele no X-Video. Aí, crianças, não acessem o X-Video. Você destrói um computador. Vá no rampeiras.net. Rampeiras.net, meu Deus. E o outro tá digitando aí. Não, tô clicando. Daqui a pouco você vai ouvir o barulho de zíper descendo. Se eu cair. A gente sabe o que aconteceu. Então, senhores, aguardamos vocês no próximo programa. Esse foi o programa número sei lá qual. Isso aí. Quero agradecer a presença do Thiago Legion. Quero agradecer a ausência do Anderson. Principalmente a ausência do Anderson. A ausência do Anderson, que fez uma relevância diferenciada. Comentários finais, desse seu jabá, João. Então, não vou deixar meu jabá, porque já sai no meu blog, né? Não tem porquê. E no próximo, vamos tentar, pelo menos, não entrar tanto no bar da Dmitry. Ou quando entrar, a gente tem que pensar direitinho quando vai entrar, pra gente estar tomando cerveja na hora. Exato. Uma entradinha lá e sair rápido, né? Eita. Não, filho, a gente entrou lá uma vez e olha o que que virou. Onde foi parar? Eu fui com a gente pela mão e a gente foi, cara. Não dá pra resistir. A Dimitria, né, cara? É a odalista do espaço. A Dimitria que ela acabou com você agora. Exatamente. Falando nisso, será que é... Peraí, rapidinho. Será que seria a Dimitria uma versão da Emanuele? Porque ela foi do espaço, né? Se controla, cara. E aí, respondam nos comentários o que vocês acham. Não respondam. Vai responder. Por favor, não respondam, tá? Thiago, considerações finais. Então, gente, foi bem legal o papo de novo com vocês. E de uma coisa sair daqui com o Vitor, né? Eu vou ter que comprar o encarregado, vou ler tudo, vou tentar ler tudo que saiu. Eu fiquei muito, muito empolgado pra ler esse novo amigo que eu não conhecia até então. E obrigado de novo pelo convite. E dessa vez eu vou fazer um jabazinho diferente, tá bom? Eu acho que vocês me conhecem, me interessam e tudo mais. Mas dessa vez eu vou fazer um jabazinho diferente, que é pra vocês estarem o serialcultos.com.br. É de uma amiga minha de Curitiba que faz um trabalho bem legal sobre cultura pop em geral, e elas são super fãzotas de Power Rangers. Então tem entrevista lá com o Ranger Amarelo do Tempestade Ninja, tem entrevista lá com o Justin, Jesse Mimo, tem um monte de Power Ranger lá, tem entrevista nova pra sair, tem muita coisa bacana que elas estão trabalhando. Então, se você é um Power fan, vai lá e curte o trabalho das meninas, que vale muito a pena. Como é que é o nome mesmo? É Serial Cooks. Afinal, Cook é bom. É verdade. Nossa. Meu Deus. Essa piada foi muito salgada, né? Salgada como o vocalista do Gatinguelê, salgadinho. E agora, pra gente acabar esse podcast, eu vou meter em Naraí no final. É isso aí. Só mais uma coisa. Vinícius, meu e da Vanessa, Judite tá voltando firme e forte na onda do esporte. Depois do sucesso que foi o piloto, várias 10 pessoas ouviram e curtiram. Está voltando aí firme e forte e vamos lá, vamos dar um chinelo de dedo, mas vamos prosperar. Esse foi mais um Morphcast, foi um prazer estar com vocês. Vocês nos encontram pelas redes sociais da vida. Não esquecem de ir lá na página do Anderson Luiz e deixar aquela referência de filme importante para ele. Beijo das crianças, beijo dos adultos e tamo junto. Beijo! Seu corpo é o mar por onde quero navegar. E no meu colo te dar. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar. Cada vez mais quero beijar. No seu cabelo, cheiro bom que fica pelo ar. Tão doce é o perfume de você, Inara. Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar. Inara, meu véu de luar. Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar. Deixa que me faz um bem. Não troco minha amada Inara por ninguém. Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara. Pegadinha no balão. Ai, ai, ai. Cara, mas vamos lá, é o teorema das vozes, cara, do idoso. Quando você atingir esse nível, você pode fazer o que você quiser. Pode parecer. Ah, mas é o equivalente aí no sacolé. Só que aqui a gente separa. Tem o chup-chup e o sacolé. O chup-chup é o judicializado e o sacolé é o feito com sal. Essa frase solta de porra. É, o sacolé que no Nordeste, por exemplo, chama de dindim, né? Chama o quê? Dindim. Eu vou falar a verdade. Sacolé, eu ia pôr o nome do negócio de dindim, cara. Caralho. A gente tem que fazer o festival de piada. Tem, mas tem que todo mundo escrever suas piadas ruins pra compartilhar. Apesar que todo programa a gente tem uma sequência de piada ruim, né? Porque eu até falo isso pra minha senhora, que é questão de tempo. Eu vou envelhecer e eu sei que eu vou ser o cara da piada do banheiro. Não, eu já tô. Eu tô mais velho que vocês, acho. Eu já tô mais. Então você tem irmão? Eu tenho irmão, tipo de irmão. Então você já é tio, tipo, tabela. Já era, né? Tenho um nove irmãos. Caraca, cara! Só um, mas o resto é tudo adotivo. É irmão? Então, agora já tá oficialmente aqui nessa cerimônia, na presença do Thiago Legionário. Estamos aqui consagrando você a tio do pavê. Parabéns, filho. Parabéns. Bem-vindo, maravilhoso. Obrigado, obrigado. Eu queria agradecer a minha esposa. Você tá gravando isso, cara? Eu tô gravando essa mesma. É bom, essa parte tá no final, já que você vai editar. Pode, já que você vai editar, eu já propondo a gente fazer um stand-up de piada de spoiler. Eu sei que eu vou pegar minha cadeira e vou fazer meu stand-up sentado e vou lá. Olha que as piadas do povo são muito importantes, né, cara? Eu tô sentindo que o Alpha vai dançar nisso. Ah, ele sempre dança, mano. O Alpha não tem, mas o Zeke vai. O Zeke se eu tô aí dançando.